sequer pude imaginar o fim do nosso amor. E eu gostava tanto assim, você gostava muito mais de mim. Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. Se é verdade que o primeiro não se esquece jamais, eu devo estar escondidinho no seu coração. Mas você não me olha mais, não me dá mais atenção. Agora eu não sei não, eu não sei não. Assim, você fala de mim, esse amor sem fim. sozinho. Agora você vem dizer que é o fim. Nunca pensei que você fosse mais assim. Nessa história só quem sofre é o coração. Quero apagar seus cabelos, sua pele de maçã.